Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Boa noite, esse é mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo, e hoje vamos homenagear Zuza Homem de Melo, músico, jornalista, curador dos melhores festivais de jazz do Brasil, apresentador de programa de rádio, pesquisador, escritor, com vários livros lançados sobre música. Seu último é nada mais, nada menos que a biografia de João Gilberto. E para começar, vamos ouvir a banda paulistana Heartbreakers, criada por Guga Streuter e George Frayre, tocando Duke Ellington. Fizeram também a trilha do espetáculo Emoções Baratas em 87 e 88. Você só ouve aqui, direto da mesa de som para os seus ouvidos, na Rádio TV Mundo Novo, by Heartbreakers. Thank you. noite. Rádio e TV Mundo Novo. Com vocês, a banda Heartbreakers. Thank you. Muito obrigado. O repertório dessa primeira parte inteiro composto por obra de Duke Ellington. Esse foi Guga Streuter, Heartbreakers. Agora vocês vão ouvir o Adada Leo Smith, trompetista americano, tocando um free jazz. Thank you. Rádio e TV Mundo Novo. Thank you. Obrigado. Thanks a lot for having us out. First off, I got to introduce everybody involved. On upright bass and violin, Mr. Henry Grimes. On piano, Mr. David Varales. On saxophone, the venerable Mr. Steve Liebman. On visuals, Mr. Emmanuel Pedre. Lastly, but definitely not leastly, someone I'm sure you guys are totally and wholly familiar with, Mr. Wadada Leo Smith. Aqui na Rádio TV Mundo Novo, programa Três Orelhas na Estrada, você acabou de ouvir Wadada. E agora vocês vão ouvir Ornette Coleman, mandando ver no seu sax alto. ouvindo Ornette Coleman, sax alto, show gravado em 2010. Ele é um dos inovadores do free jazz nas décadas de 50 e 60. Então vamos ouvir mais uma de Ornette Coleman. Thank you. Thank you. Ornette Coleman. E agora, aqui na Rádio TV Mundo Novo, o programa Três Orelhas na Estrada traz para você uma exclusiva com Pharrell Sanders. Que Ornette Coleman descreveu como um dos melhores sax tenoristas do mundo, considerado também como o sucessor de Joe Coltrane. Então ouçam agora Pharrell Sanders. TV Mundo Novo. Mr. Pharoah Sanders. Pharoah Sanders on the tenor saxophone. Pharoah Sanders. Guilherme Granado, samplers. Mauricio Takada. Matthew Lux. Chad Taylor. My name's Rob Mazurek. Chicago Underground, São Paulo Underground, the great Pharoah Sanders, Pharoah Sanders. E agora, especialmente para finalizar, Quinton Marsalis, trompetista sensacional. Quinton fez um vídeo homenageando o nosso homenageado. Você vê como a importância de Zuza transcende. Só temos a agradecer o legado de informação e formação que o Zuza deixou para nós. E agora, o Quinton Marsalis, num show gravado num bar em Moema em 1986. TV Mundo Novo. Thank you. É, chegamos ao final de mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Agradecendo toda a equipe, Caco, Jéssica, Uli, Greg e Max. Três Orelhas na Estrada, Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, vai sair.